E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para romper o estigma associado ao ensino superior, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Nesta semana, 22 de junho de 2024, o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando, publicou em suas redes sociais um vídeo em que critica os crentes que deixam seus filhos irem para a universidade, argumentando que o ambiente universitário pode mandar os filhos para o inferno. Ele também questiona se gostariam de ver suas filhas se tornarem rodadas. Recomendação essa que não só parece ignorar a realidade de parte do seu público, quanto os próprios ensinamentos do cristianismo. A decisão de fazer ou não faculdade é complexa e envolve várias considerações. Um dos problemas do Conselho de Valadão é partir da premissa de que essa escolha deve ser dos pais. Afinal, para que os jovens enfrentem melhor o início da vida no mercado de trabalho, é essencial incentivá-los a serem autônomos desde antes. Além disso, a fala da liderança política revela o estigma que as universidades públicas carregam em certas bolhas ideológicas, as quais defendem, sem critério, que seriam locais movidos pela perversidade, vícios e perdição. Texto 2. Sem apresentar provas, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse em entrevista ao Jornal da Cidade Online que há plantações extensivas de maconha nas universidades federais, a ponto de precisar de borrifador de agrotóxico. Você tem plantações de maconha, mas não são três pés de maconha. São plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a soja para não ter agroindústria no Brasil, mas na maconha deles eles querem toda a tecnologia à disposição, disse. Em sua fala, Weintraub ainda acusou laboratórios de química de produzirem metanfetamina. O ministro, no entanto, também não apresentou provas e nem disse suspeitar em quais universidades isso aconteceria. Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo drogas sintéticas, metanfetamina e a polícia não pode entrar nos campi, declarou. Segundo ele, a culpa seria da soberania das universidades. Foi criada uma falácia que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania, afirmou. Ele classificou as universidades de madraças, escola muçulmana de doutrinação, e disse defender a diminuição do poder absoluto e hegemônico delas. Texto 3. Ter um ensino superior foi, durante muito tempo, sinônimo de realização e de conquista pessoal. Certo que isso ainda continua sendo motivo de orgulho para muitas graduações. No entanto, é crescente um movimento encabeçado por figuras de posicionamentos políticos e ideológicos questionáveis, acerca da disseminação de que o ambiente universitário é promíscuo e regrado ao incentivo ao consumo de drogas e sexo. Esse tipo de discurso, apesar da inconsistência, tem reverberado grandemente, por conta das redes sociais, a partir de influenciadores e personalidades com algum grau de relevância. Com isso, um grupo fortemente influenciável passa a reproduzir as máximas falaciosas de que a universidade é repleta de plantações de maconha e que orgias fazem parte do cotidiano dos estudantes nos campus. Contanto, vale lembrar que essas informações estão atreladas intimamente aos ambientes universitários públicos, em especial na esfera federal. Desse modo, há um óbvio interesse em estigmatizar as universidades federais, num processo orquestrado que tenta inserir a pecha de que o cidadão de bem não deve ingressar nesses ambientes. Isso apenas prejudica o país, haja vista que é no ensino superior, essencialmente de instituições públicas, que há avanços científicos, pesquisas e a formação de um conhecimento que pode contribuir diretamente para a nação. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Por favor, verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.